604, mantém em posição antes da Juliette. Mantém em posição antes da Juliette, tá? 3604. Controle da Chanel 6225, decolou na sua escuta. Chanel 6225, contato radar na decolagem, estou para o nível 320 na saída. 320 na arma, quando possível para onde eleva. Juliette para o 2, tá? 6304. Controle 408, quando possível deseja voar, matava, senhor. Padrão 08, aguarde. Padrão 08. Confirmando para o Santa 3304, posição é o 2. Afirmativo, 3304, posição 02. Salvador 6312. 6312 Recife, tá pronto? Prontíssimo. Salvador Recife, 350, nível autorizado, Diego Cristo 58. Diego da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, 5.000, transponder. Confirma o nível, por gentileza? 350. 350 Recife, apenas o I58, Puca, Caju, 5056-1208, controle. 6312, de volta 10, primeira curva será esquerda. Positivo, ciente da 10 com curva esquerda. Não entendeu. Mais plano para posicionamento. Vai, reporta. Romeu Índia Papa Mike, conforme instruções do Centro Recife, após ar, voo direto Paian. Gente, após ar, voo direto Paian, o Índia Papa Mike. Azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da EL, após Leda direto Bridge. 340 da EL após Leda Bridge, azul 4299. 200. Ok. Salvador Vitória da Conquista, 200, nível autorizado. Decola da 10, primeira curva direita, saída agora após Vitória da Conquista. Número 208, controle, Oceane 5070. Após a decolagem, a primeira curva será direita. Direito. Mas pronto, o funcionamento. Salvador, o voo 960, informação Kilo, Mato 210, decisão 150, solicita voar Itamar. Gol 1160, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 050 na chegada MAC. Apresenta autorizado direto TAP, ajuste altímetro no 014. Desce para 50, autorizado por TAP, gol 1160. American Line 239, clear left line approach runway 10, descend to 2000 feet, altitude 101, form report, established. Cleared ILS 10, cleared 2000 feet, report established, descend to 2000. Autorizado ingresso no grande pátio para o pátio 3. Papa Romeo, Papa Tango Romeo. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, controle Salvador, sem identificação, pista para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 014. 050, Mário, Papa Tango Romeo, no 014. Uno 160, autorizada a final do procedimento ILS Axway, desça para 2.000 pés, altímetro no 014, reporta que está pesado. 2.000 pés, 2014, voo 1160, autorizada aqui. American 239, establish and localize. Complete the last final approach and contact mile tower 118 decimal 6. Complete the approach 118.6, thank you. Runo 205 da River, postar. Postar. 311, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, chegada a ponto. Ajuste o altímetro no 014. 050, ponto, eu autorizaria a Duna. Mantenha a chegada ao número 4 na aproximação. 1208, controle, 5046, transponde. 014. 3 de pés no 014, só para ter bom. Correto, pode para o acionamento, então do... 5251, azul 429, azul. Voltaire 6545, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador, mantém o nível 100, chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Bom dia, eu tá 3859, 360 para Curitiba, gente daquilo. 3859, estava no Curitiba, 360 nível, 0221, após conforme rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída arbor, após elefa, 1208, controle, 5064, responde. Autorizado nível de voo 360 para Curitiba, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída a bordo, transição alerta. Primeira aerovia Alfa Zulu 21, após segue conforme plano. Controle 1208, transponder 5064, TAN 3859. Resposta para posicionamento. Tomara para posicionamento 3859. 239 is clearance offset going to Borken. Red line 239, taxiway Alpha, report before taxiway to the gate. Okay, Alpha to the gate, American 239. Avião 08, eu chamo Centro Recife 126 decimal 0 alterna 128 decimal 8. Quilo solicita Guarulhos, nível 340. 3963, Salvador Guarulhos, 340 nível, poderia confirmar a rota? Rota proposta, Afro Zulu 90, SMAP, DCC Huawei, DCC Maricá, Afro Zulu 44. Gente, Salvador Guarulhos, 340 nível autorizado, via pelo 10, após o SMAP, DCT Awake, DCT Maricá, conforme rota. Pessoal da 10, primeira curva direita, da Elder, da Bridge, a saída, 1208, controle, 5063, transponder. Rota 3663, está aprovado Guarulhos, nível 340. A rota para o Zulu 90, SMAP, DCT Awake, DCT Maricá, para o Zulu 44. Decola da pista 90, saída da EL, transição Veda, após DCT Bridge. Transponda 5063, controle Salvador 120, décima 1, 3663, é o Gate 4. 1208, controle. 1208, controle Salvador 3063. Resposta para o estacionamento. Franco Luiz, que toque em Medina e Veracruz? Afirmativo, segundo para frente. Veracruz, Salvador, mil pés. Decolador no 7, curva direita, corrido a Xer, 1208, controle, acione, 0106. Franco Luiz, decolador no 7, curva direita, funcionamento está? Torre 1186, boa viagem, que o risco. American Line, clear the entry on taxi Juliet, on AB in gate 08, following the follow car to gate 11. American Line 239. American 239, Juliet, follow the following car to approximately 93. Salvador 3859 no 3, tá? Puxa o acionamento. O 3 aguardado pro pushback 3859. Aguardando 3859. Papá, papá, Lima, papá, Mike, controle Salvador. Papá Lima, Papa Mike, confirme o PLP, o tipo de aeronave, a posição que está passando, recebe informação para o seu transporte. Certo, mantenha as condições visuais, altímetro 1014, reporte passando através de Paris. Alfa, ponto de esperado no 0, torre 1186, que negar no 014. Boa viagem. Informação Learjet 40, passando agora a posição Tuna com 1809 graus. Desça para 2000 pés. Livre da restrição vertical. 2000 reduzindo, 6319. Autorizado pago, vai seguir a nave da Trip via Índia e Alfa, ponto esperado no 0, torre 118, decimal 6, que legal no 0, no 4. Solo gol 1-1-6. Solo Trip 5221 está autorizado? 5221, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto esperado no 0, torre 1186, que legal no 0, no 4. 3386, obrigado. Polo 1160, é taxi via Alfa, reportar antes do Juliette. Alfa e reporta antes do Juliette. 5-2, poder efetivo de solo que após a passagem do Charlie 402 no Torre da Guarda, estaria de pushback após táxi, então 3859. Autorizado pushback acionamento em condenação com solo após a aeronave passar na retaguarda, então 3859. Salvador Brasília, 360 nível autorizado, via UPS Lula 7. Decola da 10, primeira curva direita, saída remota, após elétrica. 1208 controle, 5057 transporte. Salvador Brasília, 360 nível, UPS 107, de roda 10, primeira curva direita, saída arbor, após elefa. 1208 controle, 5057 responde. Vai filmar que o canal 312 autoriza pro de Aracaju? Não tem a saída quarta. 5057 e o controle no 208. E após a decolagem de primeira curva será à direita. 5057, controle 208, após decolagem, primeira curva à direita. TAM 3304. Regimento correto, pode pronto para o estacionamento. Obrigado. O barulho de fundo melhorou bastante, obrigado. Juliette, gol 1 no mesmo. 160 inverso na Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, mesmo. Salvador, bom dia, Papai Romeu Serra, Papai 10, meu pai 10, 0, para o Serra Bravo. Juliette, meu pai 4, está pensando, né? Juliette, pátio 4, aguarde 4, é o Papai Romeu Serra, Papai Juliette. A Papai Juliette, não, né? Ele decola do 7 mesmo? Qual é? Mais que o senhor. Coordenação e identificação, desceu para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste altímetro no 014. 050 na Mare, diga 2, gol metro 05. Controle interior da frequência da torre, negativo 1295, do metro 311. 118 decimal, 1200. Isso aí, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o 35221. 35221, contato radar na decolagem, sul para o nível 200, sai da árvore. 200, sai da árvore, por gentileza, autorizaria livre das restrições? Livro 35221. Ok, sente livre das restrições do 35221. Salvador 3859 para o táxi POB 181, autonomia 3 horas 59, alterna Campinas. Campinas 181, 359, táxi autorizado à direita, via Índia, ponte 010, 218612, é o Tinto no 014, 1014, Rua Vége, está 3859. Autorizado táxi à direita, via Índia, ponte 010, monitora Torre, 118, decimal 6, está 3859, obrigado. Reporte final para pouso, Lima Papa Mãe. Bom dia, Chanel, é 13 no 1, livrando. É 13 no 1, já temos aprovação Guarulhos. Só confirmando aí, devido à edição do Notan, em relação à rota. O que você teria na programação seria peso no 0, MAP, depois Awake, depois MIA e o restante conforme? Confirma. É. Ele confirma assim que eu recebi a navegação, que eu livrei a pista agora aqui. Positivo, já tem a saída aqui, táxi autorizado, o atento da Juliette. Ok, vai reportar da Juliette, mas já lhe confirmo aí. Salvador, trip 5221. Trip 5221, controle. Autorizaria direto ao árvore, senhor, da presente? Aguarde. 63, pronto para o pushback, assinamento, gate 4. Portão 4, chame táxi, está 3663. Autorizado para o assinamento, está 3663, portão 4. Gol 1630, está autorizado a final do procedimento, ele é efetuado, separa 2 mil pés, altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado. 2 mil pés, 614, autorizado a X-ray, 630. Chané 6312, está voando na proa 055 antes da formação. Confirmou quantas milhas? Aproximadamente 80 milhas. Centro está autorizado o desvio. Chama agora o centro Recife 126.85. Alter 134.5. 126.85, 1345. Chama o centro Recife 6312. Obrigado, bom dia. Bom dia. Estamos o Lula, decolou na Momo, passa mil pés nesse escudo. Passamos, letamos o Lula, contato radar na decolagem, sul para o nível 100 na saída Momo. Uma centena na saída, Momo, está livre da restrição? Livre da restrição. Uma centena de restrição na Momo, letamos o Lula. No plano de voo, decola pista no 7, a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda. Após Leda, direta posição Eudes. Controle 120, decimal 8, 18. 62, acione 5047. Com 700 pés por minuto. Certo. Tráfego 10 horas, rumo 9 milhas, rumo, rumo nordeste, passando 075 em descida para 2, um pés, point 737-700. Ok, sente. Gol 1630, tráfego 2 horas, 18 milhas, rumo Whisk, passando 070 em ascensão ao 200, Alfa Tango 72. Tango Metro 0. 286, obrigado. Xerém 6311, esquerda, direto até o portal 5, autorizado? Direto 5, obrigado, 6311. Controle Salvador, muito bom dia. Tá passando trava, que Luiz, você decolou da cabeceira 197. Sapatão, travo, que Luiz, que mantém condições iguais no corredor Axé, reporte fora da barra. Mantém condições iguais no corredor Axé, reporte fora da barra. Travo, que Luiz. Está presente, autorizado, direto Conquista. Está presente, direto Conquista, 35221, muito obrigado. Salvador, TAM 3859, bom dia. TAM 3859, bom dia, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída Arbor, transição elétrica. Arbor elétrica 360. Alternativa Galeão, pronto para o táxi. Galeão 7045, táxi autorizado direito, via Índia, ponto espera no 0, 286, altímetro no 0, 4 por viagem, TAM 3663. Táxi de Índia Bravo, torre 186, confirma. 186, afirma. 118-60. Tá 3304, coordena com a equipe do solo assim a, que o Airbus for para liberar o Pat 1, autorizado a puxar e chamar no 2 Champaca. Autorizado foi a aeronave companhia liberar o Pat 1 na frente 3304. approach altitude. Altitude ainda negativo, autorizado a presença direta leste. Direta leste, aguardando quando possível, altitude, grata. Controle Salvador, é o TRIP 5414, nível 130, transfere. TRIP 5414, controle Salvador, acione identificação. Contato radar 64 milhas nordeste, sudoeste de Salvador. Autorizada a chegada à Mare, altímetro no 014. Chame no ideal tecido. A Marina ideal de Juliette, contato radar na decolagem. Sul para o nível 400 na saída da EL, após Lira, direto Rio. Lira da EL, 400, após Lira, direto Rio de Serra, Papa Juliette. Correto. Gol 630 estabilizado no ILS. Gol no 630, completa final, torre 118, decimal 612. 862, 630. 6319. Agora sim, né, 6311, para saída então, nós já temos aqui aprovado o Guarulhos 340, só preciso que me confirme a rota, devido à restrição aí nos horários, segundo os notantes. O que eu tenho aqui é via 310, depois SMAP, depois AWAKE, depois MIA, e o restante conforme. Ok. É, aqui nós temos aqui a Zulu 10, Bridge e a Zulu 6. Brava até o Zulu, Trive. Então só um instantinho que eu vou checar com o Centro Recife, que talvez modifique aí devido às restrições segundo os notantes. 0108, 023, 024, se não me engano, são os números que tem a restrição. Só um instantinho, por gentileza. Obrigado. Centro, TRIP 5221, aguarde coordenação com o Centro Recife. Centro, TRIP 5221. Controle Salvador, Papa Papa Bravo Charlie Alfa. Papa Bravo Charlie Alfa, o controle Salvador, acendo identificação. Desça para altitude, circuito de tráfego em Feira de Santana, um atraso conhecido no setor a informar. Reporte cruzando 2.500. Caraca, cruzando 2.500. O TRIP 5414 no ponto de descida. 5414 desça para 3.000 pés. Altímetro 1.014. Para 3.014, TRIP 5414. O 2 Salvador, Bravo Kilo Isso, através para o Badar. Apatame Bravo Kilo Isso, frequência livre, coordenação local, reporte para o regresso. Ativar frequência livre, vai Bravo Kilo Isso, obrigado. TRIP 5221, autorizado nível 180. Autorizado no 80, TRIP 5221. Para o TAC, 104. TEC 0 a bordo, 24 horas, alternativa Ribeirão Preto. Ribeirão, 4 horas 70, no TV? Afião 770, táxi autorizado à direita, ponte espera 10, 18614 e 1014 lugares. Autorizado táxi, 864, ponte espera, 1014, 31 na S, Salvador. Prossiga. Eu fui checado com o centro e confere então com a sua rota que tem para navegação. Tá pronto para copiar a autorização? Coloco para 4. Salvador. Salvador, Guarulhos, nível autorizado, o 340, 340. A rota é via posição Bridge, após o Zulu 16, Belo Horizonte, trive, o restante conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após iniciar a curva pela direita. O perfil de subida é a da El Leda, após Leda direto à posição Bridge. Controle 120, decimal 8, ator 118, decimal 612. E o código transponder é o 5107. Guarulhos 34, Dael, Leda, Bridge. Hotel Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, 1208, 186, 5107. Correto, portão 5, chame pronto para o estacionamento. Ocean. Ocean, repórter. 128, decimal 8. 1260, 3859. Gol no 630 na Alfa. Gol no 630, táxi autorizado, segunda esquerda presente, via Juliette, pátio 1, portão de número 4. Juliette, pátio 1, para o 4, 630. Está chamando na frequência do controle. Salvador, cordial, bom dia, 3663, está passando 2 mil pés no perfil da Dael. Então, 3663, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 na saída da Dael, após Leda direto Bridge. Ok, para o 340, após Leda direto Bridge, o TAM 34, ou 3663, já. 5221, chama agora o centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 126.21, Gol 1621, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050 na chegada a ponto, ajuste de altímetro no 014. 0-1-0-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1 estar voando na pista. Está autorizado descida até o nível 080, após descida a critério para o altitude do circuito de tráfego na Feira de Santana. Gente, regra de voo, instrumento cancelado aos 1238, desça em condições vai para o circuito de tráfego, reporte cruzando 2500. Caralho. 5414 da TRIP? TRIP 5414, está autorizado ao final do procedimento ILS-XY0, desça para 2.000 pés na Prodit 1, altímetro no 014, reporte estabilizado. Zero estabilizado, 5414. Controle Salvador, Papa Romeu Serra, Papa Juliette. Papa Romeu Serra, Papa Juliette, controle. Atenção, escuta seu chão cuidado. Chama o centro Recife, 125, decimal 1, bom voo. 5-1, obrigado, chão, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Tan 3304. Tan 3304, onde é contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída, Arbo, tradução leste. Sobre o 360, perfil saída Arbor, Tan 3304. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, tráfego 9 horas, rumo 9 milhas, rumo nordeste, passando o nível 100 em descida para o circuito de tráfego em Feira de Santana, Bravo Eco 90. Gente, Juliette, Tango Zulu. Papa, Papa, Bravo, Charlie Alpha, tráfego 3 horas, 18 milhas, rumo noroeste, passando 095 em ascensão a um nível 100, Charlie 402. Marcelo Lima, 360 Guarulhos. O Sala? Gol no 165, 360 Guarulhos, frente da Lima. No 65, Guarulhos, 360, só instante para a quarta atualização, por gentileza. Sem problema, aguarda. Salvador é o Mike Hotel Charlie. Confirma para o controle Salvador. Procede. Autoriza voar direto Elefra para o TAM 3304. Autorizado direto Elefra, TAM 3304. TAM 3663, chama agora o centro Recife, 125, décima 1. 125, 1 para o TAM 3663, grata aí, um bom final de semana. Um bom voo. Trip 5414 no lock. 35414, completa final, torre 118, decimal, meia dúzia. Torre 18, meia dúzia. Controle Mike Eco Delta, já decolado, cruza 510 para Manati Delta. Papa Papa Mike Eco Delta, mantém condições iguais, reporta livrando a CTR. Reportado livrando a CTR, meu pé, Delta Grande. Tango Juliet, Tango Zulu, chama agora Centro Recife, 126.85, alterna 134.85. Recife, 134.85, Juliet, Tango Zulu. Sequência livre, pomposo, papá, papá, abraço, Sergal. Afirmo, frequência livre, um pomposo. Copiado pelo controle, bravo, Charlie Alfa, frequência livre. Na autorizada final do procedimento LSXY10, desça para 2.1 pés, altímetro 1.0, 1.4, reporte estabilizado. 2.014, reporte estabilizado na 621. CAM 3304, chama agora o centro Recife, 126.0, alterna 128.8. Recife 260, alterna 288, CAM 3304. Bom dia, 35414, Lisbon, se escuta. 4, Pax autorizado, Pax 3 autorizado. Pax 3 autorizado, 5414. 3544, bem? Confirme, senhor. Pax 3, 5414. Tem fracionalizadores. Tente. você aguarde um minuto, cobra. Temos aqui o plano para 12.00, hora certa 49, 1249. Sobre a informação efeito algum delhar? Forte 40 milhas, não é isso? Só um instantinho para acoplar a autorização, por gentileza. O ano 1-1-6-5-4-4? Prossiga. Ok, o Salvador Guarulhos, o nível autorizado foi o 360, a rota via Peso 10, SMAP, após Awake, depois DCT 100, Peso 44, conforme a rota do plano de voo na sequência. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela direita,